Eu sou a Ana Lia. Eu sou a Lohane. E eu sou o Marcelo. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Icônico Cast. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Icônico Cast. A gente tá aqui com mais um episódio, aliás, o primeiro episódio da temporada nova, e acho que vocês já perceberam que a gente mudou mais ou menos o icônico. A gente tá com algumas cores novas, assim, uns tons mais escuros, a gente também mudou nossa identidade visual, que meu amor, gente, eu adorei, ficou lindo. Espero que vocês estejam gostando também, gente. Sim, foi feito inclusive, com muito amor e carinho, pensado em vocês. Inclusive a deixa, né, gente? Se você tá escutando o podcast e não segue a gente no Instagram, vai lá que é @icônicocast. Exatamente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre fãs. A gente tem aqui um convidado muito especial, que é o Caio, da Bipop. Bem-vindo, Caio. Tudo bem, gente? Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Então, como eu já falei, a gente vai falar um pouco sobre os fãs, né? Mais especificamente sobre as loucuras que os fãs fazem. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero saber de vocês se vocês têm alguma coleção de algum ídolo de vocês, ou se fizeram alguma loucura de comprar alguma coisa que é, tipo assim, super cara, só porque é alguém que você gosta, ou alguma coisa do tipo. Ah, eu tenho umas boas histórias, entendeu? Eu sou beehive, né, gente? Então eu acho que pra ser beehive, você tem que ser louco. Tem que fazer doideira pela beehive. E, tipo assim, eu já fiz amizade com uma menina que ela falou que ia no show da Beyoncé, eu fiz amizade pra tentar ir junto com ela. Porque a menina ia. E eu também tenho uma tatuagem da Beyoncé. Não é bem uma tatuagem da Beyoncé, do rosto ou do nome da Beyoncé, mas é uma música, assim. Eu tatuei a tipografia da música No Angel no braço. Então eu sou bem fãzinho. E vocês? Que legal. Doido. Ah, bom, eu na verdade tenho coleções, né? Tipo assim, da época que eu era believer lá em 2012, 2010. Por algum motivo eu ainda guardo aquelas cartinhas, não sei se vocês lembram. Sei lá, vendia 10 centavos do Justin. Eu lembro que vinha um pacotinho cheio de figurinhas, né? Isso. Que na época tinha o Rift. Tinha de vários. Tinha da Demi, eu ainda tenho algumas da Demi também. Eu tenho mais do Justin, porque na época eu era muito believer mesmo. De Harry Potter eu também gosto bastante, então eu tenho dois livros da coleção, porque eu sou pobre, né, gente? Aí, na época não tinha condição não, foi adquirir depois. Tem alguns quadros de Harry Potter, e pôsteres. Ah, eu também sou cheia de pôsteres, gente. Eu tenho uma coisa com pôster que eu guardo até hoje, daquela época da Capricho, revista, essas coisas. E eu tenho uma tatuagem do Harry Potter também. Ela é super viciada em Harry. Mas é isso. E você, Ana? Eu sou muito fã de Crepúsculo, né? Então, eu tenho todos os livros. Eu não tenho a coleção dos DVDs. Não sei quem eu não comprei até hoje, mas eu não tenho. Mas eu tenho aqui cartinhas também. Nossa, eu nunca parei pra contar, mas são muitos. Eu tenho repórteres de revista, posters, tudo daquela época, tem tudo. Tem um poster do Robert Pattinson de 2 metros de altura, assim, tava na minha parede. E eu fingi que era errado. Assim, quando eu tinha o quê? 10 anos. Ai, gente, eu sou fãzão da Britney. Eu acho que hoje em dia eu não coleciono mais como eu colecionava quando eu era adolescente. Hoje eu tenho 24, quando eu tinha uns 13. Tinha, tipo assim, 1 milhão de versões do mesmo CD. E, enfim, acabei tendo que vender. Mas hoje em dia eu tenho dois tipos de coleção. Coleciono produtos autografados em gerais. Então, minha coleção é pequena, mas é, tipo, é muito valiosa pra mim. Legal. Ai, coleção é uma coisa de amor fã mesmo, né? Pode falar, não, é pequena, mas é sua e é seu, aquela coisa é sua e você adora. Não, maior xodozinho, tudo guardadinho, bonitinho, não deixa ninguém ver. E eu tenho uma outra coleção também. É uma coleção de produtos danificados devolvidos por clientes. Enfim, às vezes a gente manda um vinil e estraga no caminho, ou no correio causa com a embalagem, chega estragada, o cliente devolve, ou a gente troca. Enfim, fica parado e eu tô colecionando, que tem um monte de coisa guardada. É uma boa ideia, né? Já que, tipo assim, você não vai conseguir vender eles, mas é bom guardar pra você. Então, é aquele famoso, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então. Isso. Aí o Caio tá falando da seguinte retorno, os produtos pra ele, porque ele é da Bipop, que é um site, né, que vende alguns itens sobre diversos artistas, né? Conta mais um pouquinho sobre o site, Caio. Sim, então, a Bipop, ela é uma marca focada totalmente em cultura pop, principalmente nas divas. A gente tenta desvincular, assim, do conceito de loja. A gente tá criando uma comunidade, eu sempre gosto de falar sobre isso. E assim, é um oásis de divas pop. Lady Gaga, Britney Spears, sim, Madonna, Beyoncé. Enfim, a gente faz tudo aí de fã pra fã. Porque igual vocês colecionam, eu também sou colecionador. Então, eu acho que quando a gente é colecionador, a gente entende a dor do outro colecionador. Então, a gente tenta fazer de tudo pra meio que tapar esse buraco. E é o mercado brasileiro. É muito difícil a gente encontrar coisas dos nossos ídolos aqui no Brasil, né? Então, o B-Pop surgiu com essa vontade aí de ajudar o fã brasileiro. É um paraíso para quem gosta das divas pop e do mundinho pop, né? Sim. A gente, tirando que é um Instagram super gostoso de acompanhar, entendeu? Tem conteúdos super divertidos nos stories. Eu adoro quando eu tô passando assim pelas stories e aparecem os stories da B-Pop. Nossa, a gente tá amando toda essa interação aqui. A gente brinca que a B-Pop hoje em dia é uma entidade. A galera quer ali saber o que a B-Pop acha, o joguinho que a B-Pop tá fazendo e tal. E é muito legal acompanhar tudo isso. Acho que tudo. Muito legal. E pensando nos fãs, o ícone que a B-Pop se juntaram, a gente tá oferecendo um desconto, um cupom de desconto de 5% na compra das camisetas. Atenção para o cupom, é IcônicoCast, tudo junto com letra maiúscula. 5%, galera. Gente, uma novidade aqui, ó. Vamos subir de 5 para 10? Acho que o podcast merece. Ai, obrigada. Vocês vão vender, né? É. Eu usando meu próprio cupom, mentira. Então, gente, ó. Cupom Icônico Cast vai dar 10% em todas as peças de vestuário do site. Vestuário e acessórios. Então, se joguem, é isso. Nossa, que chique, gente. Várias canecas. A vela tem ainda ou já foi esgotada? Oi? Vela, tá esgotada? Não, as velas já esgotaram, a gente já repôs, então tem mais lá. Tem mais aí, gente. Velas, camisetas, tudo de CDs também, né? Gente, um spoiler. É, primeira mão aqui. A gente tá começando a preparar uma linha daqueles pins metálicos, sabe? Sim. Não, não são aqueles botões, são aqueles pins mais trabalhados e tal, douradinho. Ai, e, chique. Assim, tá sensacional. Ai, nossa, eu tô muito doido. É. Achei tudo. Ó, novidade em primeira mão pra vocês, quem tá escutando o podcast. Então, galera, depois desse tanto de novidade aí, a gente vai começar falando sobre as loucuras de fã. Gente, o amor do fã não é só em comprar um pôster, né? Não é só em ter um CD autografado. Ele quer mais e mais e mais. E a gente vai contar algumas histórias aqui hoje. Eu acho que não tem uma pessoa que é fã e nunca teve uma história pra contar. Acho que a gente sempre vai ter pelo menos uma loucura que a gente fez pelo ídolo, né? Verdade. Então, a gente reuniu aqui alguns casos e vamos começar com o Edu Delorme, né, que é o Justin Bieber. E aí foi o seguinte, em uma das idas a um programa de TV, né, o Justin Bieber abriu uma garrafa de água, né, mas não quis mais a garrafa e deixou a garrafa de lado, né. Aí uma fã, né, uma garota que estava no backstage do programa, pegou a garrafa e anunciou na internet. Cara, a garrafa já tava meio cheia, então nem era uma garrafa cheia, nem nada disso. E aí, anunciou na internet, a Bieber Fever, né, como vocês sabem, era gigante, né, na época era hoje, né. E aí, os pais de uma fã dos Estados Unidos compraram a garrafa por nada mais nada menos que R$2.496. Gente, é um iPhone. Mas não foi do Justin Bieber que uma vez venderam, tipo, um potinho que supostamente tinha o ar de pum dele? Isso, viram como que eles faziam essas coisas, gente, não acompanhava tudo. Porque na época eu era muito assim, piores do Justin. Então, tudo que ele fazia, eu tava em cima. Eu lembro que nessa época da garrafinha, eu queria ter sido a menina, né? Queria ter tido dinheiro pra ter comprado. Porque você é adolescente, você tem essas loucuras. Hoje. Gente, mas e pagar quase R$2.500 numa garrafa d'água. O problema são os pais, né? Que fosse dinheiro dela, tudo bem. Mas os pais falam assim, vou comprar essa garrafa pra minha filha, que eu acho que ela precisa. Exatamente. Tipo, o pai tá financiando a loucura. Esse é o ponto. Ela fez muita pirraça. Os pais são doidos que nem ela. É, porque tipo, pra eles isso não é nada mesmo. Se tirar, não. Acho que mesmo se eu fosse super rico, eu fazer uma garrafa d'água, é melhor pagar pra um show particular com ele, alguma coisa, sei lá. Mas só pegando esse gancho da garrafa, eu acho que a Lady Gaga foi visionária na época do lançamento do The Fame Monster. Porque ela teve uma versão super limitada, se não me engano, era tipo 10 mil unidades pro mundo inteiro que vinha com um pedaço da peruca dela. E, tipo assim. Era super cara, era coisa tipo, sei lá, $500 na época. E esgotou, tipo, em questões de minutos, não chegou a uma hora. E assim, todo mundo sabe que, tipo, é um pedaço da peruca. Então, tipo, não é cabelo dela. Então, era um pedaço de cabelo de plástico. Tinha uma mechinha loira lá e a galera, tipo, surtou na época, enfim. Não, mas tipo assim, uma garrafa meio cheia, eu já acho que é demais. Mas entendeu? Ainda mais se for uma peruca que ela realmente usou e tal num clipe, se for uma peruca significativa... Eu acho que, tipo assim, se tiver o dinheiro, compra. Porque é uma coisa gostosa de ter. Imagina você ter um fiapo do cabelo, da peruca, da gara que ela gravou um clipe. Isso é legal. Mas era claramente, tipo, eu cheguei a pegar, tipo, na minha mão, assim, essa versão. E era claramente só, tipo, um pouquinho de cabelo sintético. Sabe, tipo, cabelo de Barbie? Ah, gente, não acredito que a Gaga fez isso. Então, era muito falso. Era, tipo, claramente, produziram só as mechas separadas e colocaram 10 mil mechas no meio dos CDs. E foi isso, sabe? Tipo, aquela demais. Podemos ir para o próximo caso, então, galera? Podemos. Então tá. A gente fala agora aqui da Miley Cyrus. Um fã, né, britânico da Miley, chamado Carl Mac... Não sei falar sobre o nome. Do Carl. Ele gastou quase R$3.000 em tatuagens para homenagear a cantora. R$3.000 de tatuagem para homenagear a Miley Cyrus. Segundo a ele... A pessoa tem que ser fã. Muito, muito. Segundo ele, Miley o ajudou a superar o término de um relacionamento. E é claro que o sonho dele atualmente não poderia ser outro, senão o de encontrar a cantora pessoalmente. Atualmente, ele coleciona 22 tatuagens. Mas eu acho que é legal você tatuar uma coisa que lembra um artista que é importante pra você. Agora, essa galera que tatua nome, que tatua rosto. Sim, principalmente quando tatua o rosto, sabe? Nunca fica igual. Sim. Só aquela coisa formada. É só se imaginar que você ficar velho, sua pele vai crescendo ou não. Imagina se a cara, por exemplo, eu tá com a cara da Demi Lovato aqui na minha coxa, por exemplo. Não tem... toda a cara da Demi Lovato lá, toda formada. Assim, eu tenho três tatuagens. Duas delas são baseadas em artistas que eu gosto. Mas não é nada. É tipo assim, é o nome de uma música, uma, e a outra tipo, é um símbolo que tem num CD. Então, não é nada demais. É uma coisa que remete ao significado, não diretamente ali o rosto. Tem rosto que fica super bizarro, que você fala, meu Deus do céu, vou pagar um laser pra pessoa pagar a tatuagem, porque é muito feio. É verdade. Eu lembro, tenho vontade, aliás, de imagem sobre a Demi Lovato, porque eu amo a Demi Lovato e o Paramore também. Essas duas coisas, sim, mas eu não tenho ainda não. Mas eu não vou tacar a Demi Lovato na minha coxa, a cara da Hayley Williams no meu canal, não vou fazer nada, não. Dependendo do tipo de tatuagem, é passa com o tempo. Eu mesmo, na época que eu era super fã do Justin, da Demi, não que eu. Não seja hoje, mas da Wandy, eu ia estar cheio de coisa assim, super aleatória, entendeu? Feito aqui no braço igual a da Demi, eu ficava desenhando com canetinha, e hoje em dia pra mim não faz tanto mais sentido, assim, eu continuo gostando dela, amando o trabalho deles, mas tem coisa que é do artista, que, por exemplo, a tatuagem dele que não significa pra eles, e pra gente tem que ser outra coisa, não tem como. Então, eu acho que igual vocês estão falando, a tatuagem é uma coisa que vai ficar com a gente pra sempre. A gente tem que fazer não só porque a gente quer fazer, porque a gente é fã, eu acho que se for um símbolo bonito e tal, por mesmo que às vezes passe, tipo, a euforia do fã, se for uma coisa bonita, tá na sua pele e tá ok, sabe? Uhum. É, você tem que estar confortável com ela, né? Porque ela vai estar ali pra sempre. Sim, por exemplo, uma das minhas é baseada em um dos álbuns do Coldplay. E hoje em dia eu não escuto tanto mais esse álbum como eu costumava escutar, mas ainda continuo gostando muito da minha tatuagem, porque eu acho ela muito bonita. Uhum. Então acho que se for nessa pegada, se a pessoa realmente gostar do desenho, acho que isso. Mesmo passando a euforia, a tatuagem não vai ser uma coisa que ela vai se arrepender, sabe? Uhum. É verdade. Tirando a tatuagem, ela traz uma lembrança de uma época que você viveu, de uma época que você tava... Sim, totalmente nostálgico, né? Sim. E aí eu acho que é uma coisa que marca mesmo na sua... Você quer marcar na pele, uma coisa que tá marcada na memória. Ai, tô preparado pra fazer a Pantera Negra da Beyoncé na minha coxa. Ah, eu quero fazer uma abelhinha bem realista, entendeu? Nossa, pra, entendeu? Eu vou levar uns tapas de gente tentando matar a abelha? Vou, mas eu quero. Ai, é muito bom. E aí, passando para o próximo... Pra uma loucura de fã, a gente chega aqui na loucura de um fã da Taylor Swift. Esse fã, ele queria porque ele queria conhecer a Taylor Swift. Assim, ele iria fazer de tudo pra conhecer ela. E o que ele fez? Nadou mais de 3 quilômetros para chegar até a casa de praia dela. Mais um abraço. Pelo amor de Deus. Eu vou lá me louvar todo dia dando uma nadadinha lá, né, e tal. Uma coisa assim, bem clean, bem super assim. Sabe o que eu acho engraçado nessa história? Que, tipo assim, tudo bem, ele queria nadar e encontrar com ela. Mas ele achou que ele ia chegar lá na casa da Taylor Swift todo molhado, todo fudido, cansado. Ela ia falar aqui, senta aqui, me vê compor uma música. Vamos tomar um cafezinho. Você quer um café, alguma coisa? Ele, será que ele achou isso? Gente, doida, né, galera? Ele achou que ele ia conseguir contar com ela. Mas pensando nesses negócios de histórias de conhecer artistas, tem gente que é doida pra conhecer, mas tem gente que não consegue nem pensar na situação. Que, tipo assim, eu pelo menos, se eu encontrar um artista que eu gosto muito, muito, muito, eu não vou conseguir falar nem oi. Então eu nem sei se eu tô preparado pra esse encontro. E assim, eu acho que tem muito artista que às vezes a gente cria uma fantasia na nossa cabeça que ele é um artista maravilhoso e tal, mas não é o tipo de artista que lida bem com o público, sabe? Sim. Acho que isso pode ser uma experiência que vai, tipo, sabe, acabar com o seu... Ser ruim pros dois lados, é, né? Porque vai ser uma situação protegedora pros dois lados. Vocês lembram quando a Avril Lavigne veio no Brasil e teve aquele meet and greet? Lembro. Então, tipo, imagina um fã, mega fã dela que acompanha desde o começo da carreira, sabe? Tipo, ter essa experiência. Eu acho que é uma coisa que, não sei, acho que talvez alguns fãs tenham repensado o fanatismo depois disso. Ai, falando de meet and greet, eu me sinto na obrigação de falar do meet and greet da Demi Lovato, que eu fui. Gente, eu tô falando da Demi Lovato aqui hoje, pelo amor de Deus. É muito rápido. Marcelo, igual você falou, a gente não tem tempo de pensar em nada pra falar, nem em português, muito menos em inglês. Eu fiquei lá, assim, eu só chorava. Menor que eu, assim, eu olhava pra baixo, assim, que eu brincadeira, mas assim, eu olhava pra ela e tava. Minha cabeça deu um bug, assim, que eu não conseguia falar nada. Ela é muito fofa. Ela é muito gracinha. Ela falou em português lá comigo, assim, e eu lá assim. Minha cabeça, dei me levar. Gente. E eu só chorava. Não, e pensa, tipo assim, se você tem uma pessoa que tá, tipo, ali na sua frente chorando, no auge da emoção, porque tá te vendo, sabe, tipo, custa ser um pouquinho, dar um sorriso pela foto, sabe, tipo, ela não ia gastar dinheiro, não ia exercitar nada, sabe, tipo, era só ser simpática por 10 segundos. Um pouco de descaso com o fã mesmo. É. A Demi Lovato foi simpaticíssima, não tem nada a reclamar dela. Só que eu só tenho que reclamar que o meet and greet foi caro, mas dentro de Mas enfim, né, galera? Eu não terminei de falar sobre o caso da Taylor Swift, não. Eu esqueci de comentar que antes dele chegar no local lá na casa da Taylor Swift, ele foi preso em flagrante pela polícia. Ai, nadou e morreu na praia. Uhum. Literalmente. E aí, agora, eu vou falar de um fã, de um caso de um fã do Kanye West. Uma fã que anteriormente se chamava Linda Reza, decidiu mudar o nome para Senhora Kanye Reza West, em homenagem ao cantor e rapper. Senhora Kanye. Quando perguntada quanto ao motivo, a senhora Kanye afirmou que amava muito o artista. Além da mudança, ela tem o nome do cantor tatuado no bumbum e no braço. Vou defender ela um pouco. Se ela tivesse colocado o nome num pet, ou então no próprio velho, porque tem muita gente que faz isso, ia ser melhor, ia ser mais justificável. Mas ela botar o próprio nome de Kanye, senhora Kanye, não dá, gente. Não dá. Gente, imagina dor de cabeça, ter que trocar certidão de nascimento, passaporte. Será que vale a pena? Dinheiro também, né? Não, e assim, tatuar o nome do cara no bumbum. Gente, o que é isso? Isso é loucura mesmo. Gente, mas tatuar uma coisa. Tatuar no bumbum é muito coisa de bêbado, assim. Eu acho que é muito tipo assim. Vamos tomar um porre e fazer uma tatuagem. Aí, tipo, eu vou desenhar uma boquinha. Vou desenhar, tipo, o nome do meu ídolo. Sim, uau. Me tatuei bêbado e olha no que deu. Então, não queremos justificar a loucura, mas... Não é todo mundo que vai ver. É verdade. Vou falar agora de um caso da Jessie J. Uma fã que não teve a identidade revelada quebrou... Atenção pra isso. Quebrou a própria perna pra ficar igual a cantora Jessie J, né? Que na época... havia se acidentado. Gente, pelo amor de Deus. Ah, gente. Não, tô de psicólogo, né? é psiquiatra, fazer a tatuagem do rosto horripilante, ah não. Foi isso. E aí, pra piorar, a Fanda ficava mandando mensagens, né, falando que seu sonho era ser parecida com a cantora, né, e uma dessas mensagens ela disse que faria, abre aspas, eu faria qualquer coisa para ser igual a você, fecha aspas. E aí, depois disso, a Jessie J, né, decidiu aumentar a segurança. E na época, né, ela falou que ficou muito triste, sabe, com a situação. E preferiu não comentar sobre a forma como a fã havia quebrado a própria perna. Deve ter se jogado no chão, ou metido a perna no quarto, sei lá, né? Não, gente, eu acho que a Jessie teve um posicionamento tão correto. Porque, tipo assim, se a fã ela é capaz de quebrar a própria perna por causa da Jessie... Essa seria uma daquelas fãs loucas que comete realmente uma loucura com o artista, de tipo fazer algum mal pra ele, sei lá. O último. Galera, agora, o último aqui é de um caso da Lady Gaga. Vamos lá. Dona, que tem 37 anos e mora no País de Gales, gastou simplesmente uma pequena quantia de R$187 mil em cirurgias plásticas para ficar parecido com Lady Gaga. Desde 2010, ela recria o visual da cantora, né? Então. E além dos gastos dessa cirurgia, das cirurgias para ficar igual a Lady Gaga, ela também investe em, atenção, dançarinos, perucas e etc. para trabalhar como cover da cantora. Sim, como você está sendo um cover, eu acho que até vale, né, aquelas. Mas, assim, pagar R$187 mil para ficar igual a ela... No caso daquela pessoa que é louca e rica. É. Assim, como é que você vai trabalhar de cover e pagar tudo isso? Não tem como, ela deve ser rica, com certeza. Só um adendo, gente, lá no Icônico, depois que esse episódio sair, você vai lá no Instagram do Icônico, que a gente vai postar algumas fotos sobre esses casos aqui que a gente tem, e já vou dar um spoilerzinho que, tipo assim, ela nem ficou parecida. Ah não, gente, esse negócio de ficar parecido com outra pessoa, eu também, é outra coisa, tipo, eu não vi um caso de alguém que realmente tenha ficado parecido. Pois é. Acho que tem dois casos. Não acredito que sejam tão loucos. Eu acredito que muita gente já deve ter feito também. Mas teve um show da Katy Perry, da Witness Tour. Eu falei, cara, eu moro perto de São Paulo. Acho que dá tipo umas 3, 4 horas. Eu falei, cara, eu quero ir muito nesse show, mas eu não tenho nenhum amigo. O que eu vou fazer? Vou no show sozinho. É isso. Primeira vez, acho que eu tinha acabado de fazer 19, 20 anos, sei lá. Aí beleza, eu fui no show. Tava tipo, cheguei em São Paulo 8 da manhã. Tava indo pro Airbnb. Aí passei de carro em frente ao estádio. Falei, cara, já tá formando uma puta fila. Eu não tava preparado pra nada. Falei, quer saber? Vou no Airbnb, que era pertinho. Deixei minhas coisas. Falei, ah, vou pegar uma barrinha de cereal e vou pra fila. Não tinha nada. Tinha dinheiro e barrinha de cereal. Era isso. Nossa, fiquei debaixo do sol. Sem tutor, sem água, sem nada. Tipo, umas 8 horas. No fim deu tudo certo. Fiz várias amizades lá e é isso. Ah, mas você tá num show cheio de gente que gosta do mesmo artista que você. Mesmo se vocês não se conhecessem. Existe uma conexão entre vocês, então eu acho que ter sido uma experiência ótima mesmo. Sim, nossa, foi maravilhoso. Eu lembro certinho, quando abriu o portão, tava toda aquela iminência, ah, vai ter Gretchen, ah, não vai ter Gretchen. Aí o show atrasou. Falei, putz, falei não, tipo, era o comentário, né? Ah, certeza que a Gretchen tá atrasando e tal, não sei o quê. Aí quando a Gretchen subiu no palco, foi tipo assim, aquela comoção. Sério, foi tipo o ponto alto do show e, nossa, foi maravilhoso. Ai, que doido, que legal. Eu, assim, eu já cheguei muito cedo em shows, assim, também. Mas nada muito louco, assim, não. Por exemplo, no show do Paramore, 2013, eu tava trabalhando... 2013? Foi 2013, eu tava trabalhando na época. Então, eu pedi pra trocar meu horário um pouquinho. Pra eu sair um pouquinho mais tarde, na verdade. Pra eu já ir almoçado, pra eu não ficar morrendo de fome lá na fila. Então... Eu saio de serviço 2 horas pra ir pro Expo Minas pra ver o show. O show só ia começar 10 horas da noite. 9, 10 horas da noite. Isso era 2 horas da tarde. Aí ainda passei no supermercado e comprei várias coisas. Comprei negócio de água, de biscoito. Comprei tudo pra eu não passar fome também, né? Só que aconteceu o seguinte. Cheguei lá e contei com meus amigos lá na filinha bonitinha. Enchi o rabo de água, de biscoito. Aí deu 5 horas da tarde e eu morri de vontade de ir no banheiro. A fila tava gigante. E eu falei, meu Deus, vou ter que ir no banheiro. Fiquei 2 horas na fila. Na hora que eu botei o pé dentro do lugar lá pra fazer o xixi, meu amigo bate na porta e falou assim, minha filha, a fila já começou a entrar, né? Tão rápido na minha vida. E eu saí correndo. E a fila já tava... E a gente não tava mais no lugar onde eu tinha saído, né? Então, a minha malinha de comida ficou pra trás. Nem sei acho que ficou, assim. Foram 20 reais. Alguém comeu. Foi isso. Aí acabou que eu me perdi do pessoal da hora que entrou, porque se parou a fila entre mulher e homem, né? Aí, minha filha, eu entrei correndo. Fiquei lá. Foi muito doido, porque tava lotada a pista premium. E aí, eu não tava sentindo o chão no meu pé, não. Aí, eu ia assim, só flutuando pros lugares, assim. Eu juro, gente, quase que coloquei a mão no chão, assim. Porque algum idiota ficava empurrando. Aí, a gente ficava caindo pro lado, caindo pro lado. Tudo doido. Mas, assim, a parte do loucura foi isso. E é legal que fanatismo com o show, assim, ele vai além da amizade, né? Porque na hora que abre o portão, principalmente você tá na pista prêmio, você só quer pegar a grade. Deixa a amizade pra trás, é isso. Depois vocês encontram. Exatamente. No show da Demi, foi um negócio muito doido, porque a gente foi de meet and greet, eu e minhas primas, né? A gente foi de meet and greet e na pista prêmio e tal. Só que, logo no lugar que eu fiquei, gente, era um lugar péssimo, porque tinha uma elevação assim, do piso do lugar, do piso do, como é que fala? De alumínio pro piso do, não, pro piso da casa de show mesmo. E eu fiquei nessa porra, fiquei com o pé assim, e meu pé meio bugado. E o show só ia começar também mais tarde. E eu cheguei lá super cedo, né, assim. Fiquei olhando pro teto assim, falei, meu Deus, não tô aguentando mais. E eu tive que sair, gente, foi o mico do ano. Eu não conseguia andar. Os bombeiros tiveram que me tirar aqui. Foi muito assim. E tava passando mal, porque não tinha água. Acho que eu ia sair de lá pra comprar água. Eu preferia ficar aqui. Eu tive que sair pra comprar água, né? Que não ia passar mal. Mas se você tava um calor dos infernos, os bombeiros lá só olhando pra nossa cara rindo da gente, que é bando de adolescente. Isso foi isso. Aí eu saí depois da pista e falei. Nem assim, consegui ver a demo e tal, mas é isso, gente. Mas é muito engraçado que essas loucuras de fã, principalmente em show. Lembra da vez que o Justin Bieber veio no Brasil, que fizeram, tipo, camparam 3 meses antes do show, sei lá. Sim, nossa, gente. Coisa de adolescente, porque, tipo, mas gente, mas imagina se vier uma Lady Gaga aqui pro Brasil. Aí, a gente vai lá, meu filho, com 20, 30 anos, a galera vai estar lá sofrendo, madrugando, passando calor. Você, Marcelo, tem alguma loucura? Loucura não, eu tenho burrice mesmo. Quando eu era mais novinho, assim, na época que o Rebelde estava estourando, assim, eu e a minha prima, a gente era muito fã de Rebelde, vocês não têm noção, a gente via a novela junto, a gente escutava as músicas, tinha carteirinha e tal, só... Que aí eu lembro que teve um show que eu não lembro se era na minha cidade, eu moro em BH, a gente mora em BH, mas eu não tenho essa memória de se era em BH ou se era no Rio, São Paulo, não sei, não lembro, que eu era muito novo. Mas eu lembro que um outro primo meu fala que não gostava de Rebelde, que queria zoar com a gente, falou que o ônibus do Rebelde ia passar numa avenida principal que tinha perto da minha casa. Aí, gente, eu e a minha prima falou assim: não, a gente tem que fazer um giro, a gente já não vai no show. Porque não tem nem condição, 6, 7 anos de idade, não tem como ir no show. Mas a gente vai ver, aí a gente saiu de casa. Foi lá nessa avenida principal, tipo, quem mora em BH vai entender muito bem a avenida que eu tô falando, que é a Cristiano Machado. A gente foi na Cristiano Machado, que é uma avenida que fica um lado da cidade pro centro, e a gente ficou lá, assim, esperando o ônibus de passar. E tipo assim, a gente não viu lá, a sorte que eu morava perto, entendeu? Mas a gente devia ter ficado lá, okay, no máximo umas meia hora esperando, mas a gente pareceu uma eternidade. E aí a gente saiu, voltou triste, falou assim, nossa, será que a gente perdeu? Gente, será que a gente chegou ali rindo? Mas tá Cristiano Machado, o auge. Gente, acho que tem uma outra loucura também. Tá. Quando eu era mais novo e colecionava assim mais assiduamente, eu era muito fã da Britney e eu gostava de colecionar muita coisa dela. Então, eu era tipo aquele louco das versões, que acho que, sei lá, uns 5 anos atrás, cada país tinha uma versão diferente de cada álbum, né? Então tinha a versão brasileira, tinha a versão americana, tinha a versão japonesa, tinha a versão de Taiwan, enfim. Eu lembro que, tipo, na época do Femme Fatale, 2011, eu cheguei a ter 13 versões desse álbum. Gente! E era, tipo assim, mínimos detalhes, sabe? Tipo, a cor do CD em si, um era preto, outra era cinza, outra era preto com rosa, outra era cinza com prateado. E assim, colecionava horrores. Nossa, era minha vida. Ficar, tipo, fuçando no eBay pra ver se aparecia algum diferente. Não, peraí, será que tem o CD da Austrália pra eu comprar? Não, era isso. E tipo assim, tinha uma máfia dos colecionadores. A gente, saiu a versão da Indonésia é diferente. E assim, todo mundo corria pra achar algum lugar que vendia CD da Indonésia, pagava tipo rios e rios de dinheiro, enfim. Mas é, loucura de colecionadores, acho que... Ah, mas é coisa de loucura mesmo. 17 álbuns é muita coisa, gente, que você sai comprando vários. Não, loucura de coleção, acho que merece ter um episódio específico, então, porque assim, já é muita história pra contar. Já deixou um gancho pra uma parte 2 aí, ó. Então é isso. Bom, acaba. Agora, infelizmente, acabou de verdade. Ai, uma pena. Obrigado, Caio, pela presença, né? Por ter topado participar. Foi muito bom ter você aqui. E é isso. Obrigada. Imagina, gente. Eu que agradeço pelo convite. Eu falei pro Marcelo, vou falar pra vocês de novo. Quando eu recebi o convite, fiquei muito animado. É, eu adoro participar. E, enfim, obrigado. Ai, gente, que obrigado a vocês. E é isso, gente. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, de usar nosso cupom de desconto lá na Bpop. E é isso, barbarizem. E, gente, segue a Bpopzinha também. É @Bpopzinha no Instagram, no TikTok, no Twitter, em todas as redes sociais possíveis. Olha que chique, tem TikTok. Adorei. Estamos entrando na vida TikToker aí. É difícil, viu, gente? Mas olha. É isso. Vai dar certo. Já deu.